exatamente necessária. É a dose exatamente necessária. Eu não tenho dúvidas que este governo está ferido de morte. E não tenho dúvidas de que aguarda um golpe de misericórdia. O que nos deve preocupar, portanto, não é saber quando é que este governo vai cair. O que é importante é Passos Coelho. O que andou você a fazer? A bandeira está de pernas para o ar, claramente, vê-se agora aqui. Olá, meninos! Este é o país de Magalhães, freeportes e submarinos, gente pagam reformas, 10 mil euros ex-políticos. Habitado por gente pacífica e por gente muito rica, que elegeram o maior ditador com a mais ilustre figura pública. Não houve crise nas obras da Marquise do Cavaco, 1.500 euros mais barato porque o IVA não foi cobrado. Enquanto os comandos contribuíram para o crime organizado, com 10 armas de calibre de guerra de um quartel supervigiado. E em Lisboa, uma mulher de 82 anos foi encontrada, mumificada em casa quando esta foi penhorada. Teve 9 anos em decomposição sem ninguém ter notado, e só foi descoberta porque devia 1.000 euros ao Estado. Políticos rezam com base na hipocrisia, porque aqui o Espírito Santo é um banco e influencia a economia. Nós vivemos numa novela, eles roubam propriedade alheia, porque existem jardins que deviam ser proibidos na Madeira. Temos coelhos no armário que dançam ao som da destrução e corrupção. Nós passamos o serão em frente à televisão a ignorar a situação. Temos coelhos no armário, dançam ao som da destrução e corrupção. Nós passamos o serão em frente à televisão a ignorar a situação. Somos liderados por um governo onde o fascismo reside. O presidente da república foi um bufo da PIDE, onde a polícia só mostra metade das apreensões de droga, porque existe muito Pablo Escobar às suas costas. Revistas só têm interesse se tiverem um bom mexerico. Todas as casas têm segredos, mas só uma lucra com isso. E como em todos os países existe destruição nos mídias, a informação na TVI é censurada pelo grupo Prisa. Estudo é para os fracos, aqui tudo tem um preço. Universidades lusófonas passam licenciaturas expresso. Enquanto a exposição mediática explora sempre o mesmo cadastro. Quando o Carlos disse abra, o Renato respondeu Castro. O Rui riu-se quando descobriu uma mina lucrativa, a demolição de edifícios com transmissão televisiva, com força abusiva do corpo de intervenção. Mesmo ficando sem pensão, só põe a manifestação. Não é apenas no pescoço que tu sentes o sufoco, quando o dinheiro te saia, passas de coelho do bolso. E já houve quem me disse, com pensamentos bem sábios, que o Paulo nos fecha as portas porque sabe que não temos chaves. Temos esqueletos no armário que dançam ao som da destrução e corrupção. Nós passamos o serão em frente à televisão a ignorar a situação. Temos esqueletos no armário que dançam ao som da destrução e corrupção. Nós passamos o serão em frente à televisão a ignorar a situação. Para nós, entre os criminosos e as vítimas, não temos dúvidas. Nós estamos do lado dos criminosos. Hã? Quer dizer, aos peelings, às bananas, aos vibradores. Agora é a idade, quer dizer, se tu me convidas, eu estou fragilizada, eu não estou bem. Toda a gente sabe, porque apareceu numa revista, que eu não estou bem. Não tenho que te desculpar a ninguém. É assim, vocês têm a sorte de eu ser uma senhora, porque senão fazia uma pacheirada. Porque eu nunca tinha visto um palhaço permanente numa comissão parlamentar. Roubos? E que não é muitos. E não são poucos. Não é? Bastante. O que temos é a gente a presidir, são a data de lambões, por isso isto novamente, são uma autêntica data de lambões. Isto é uma vergonha para Portugal, que se diz um país democrático, e afinal a democracia não é nenhuma. Estão a fazer uma política de merda, estes gajos, pai! Eu não sei nada por exemplo nada de política, mas estes indivíduos ainda precisam muito menos. Isto é dia e noite, sabe que é roubado? É uma coisa, é uma coisa. É tudo, por agora. Contrário de...